irmão falava, esse cara, pô, esse moleque é puta, só fica fazendo uma sabotagem. E pegou, né, meu? Sabotagem até hoje, faz mais ou menos desde 82 pra cá. Pode crer, foi seu irmão que deu o apelido. Ele que apelidou e pegou. Todo mundo fala sabotagem e virou. Pegou. Tá certo. E Sabota, fala pra gente aí, quando é que você começou no rap, meu? Quando é que você começou a mandar as rimas aí? Putz, em 84 eu já pensava em cantar um rap, porque eu sempre fazia, ouvia a música Léo Jaime, nacional mesmo, olha o que eu pegava pra escutar. Léo Jaime, era Pixinguinha, era Caetano Veloso, Chico Buarque, que eu gosto muito, meu guri. Eu me vejo naquela música, meu guri. E naquela, morrendo na contramão, eu trabalhando tanto. E eu gostava muito daquilo ali, achava, imagina aquilo ali. E eu viajava, mas eu achava que não podia ser isso.